desordem e regresso desde os tempos de Lampião, nas cidades do Brasil e pelo grande sertão. Grande sertão. Do centro de Pernambuco, do Nordeste brasileiro. O mais famoso bandido brasileiro. É Lampião que vem chegando, amando, cortando e querendo bem. Lampião, o rei do Xangá. Tem quantas reclamações contra Lampião? Eram da polícia de Pernambuco e de Paraíba. Tinha se contemporizado. Agora são os nossos fazendeiros que pedem providências. Não podemos esquecer que são chefes políticos importantes, com um poderoso domínio eleitoral. Todo dia vem chefe político pedir acordo. Ele está ficando importante. Para mim, Virgulino já se sente até protetor do povo. Acontecia no sertão, quando o bando de macaco perseguia Lampião. Coragem, dinheiro e bala. Enquanto Lampião tiver alento, macaco nenhum é de viver sossegado. Entregue-se, não atiro! Bota a mão em mim, ninguém bota! Acho que fez o que devia fazer. Fala isso não, meu filho. Que vantagem andar por aí feito bicho? Melhor que receber afronta e baixar as orelhas. Baixar as orelhas. Baixar as orelhas. Até eu. Quando eu tô com fome, eles não dão nada pra mim, não vou roubar. Qualquer coisa que dá pra matar na fome, eu faço. Questão assim acaba julgando a gente nessa vida. Cerca ruim é que ensina a boia ser ladrão. E tudo que tá acontecendo aí é uma vida muito triste. Tem que roubar pra poder viver. Tem que correr atrás do dinheiro. Poder ficar com dinheiro.